só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face, o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás. Leva-me pra este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória. Eu quero estar.